Olha, escuta falar da amiga até se esconde, né? Porque tá ligado que o brabo do YouTube tem nome. FP do trem, fala, porra! Respeito é bom, eu gosto. Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem. Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem. Ô mulher, ô mulher, ô mulher. Ô mulher, ô mulher, ô mulher. Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem. Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem. Ô mulher, ô mulher, ô mulher. Me separei, porra. Vem xereca, que meu piro tá solteiro. Vem xereca, vem, vem, vem, vem. Vem xereca, que meu piro tá solteiro. Vem xereca, vem, vem, vem, vem. Oi, pode vir, então pode vir piranha. Pode vir sem medo. Oi, pode vir, então pode vir piranha. Pode vir sem medo. Pode vir, então pode vir. Porque meu pau tá solteiro. Meu pau tá solteiro. Meu pau tá solteiro. Esse é o canal do FP do Trem Bala, tá? Tá que nem a Globo. Primeiro lugar é audiência. Feita, caralho. Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem. Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem. Ô mulher, ô mulher, ô mulher. Ô mulher, ô mulher, ô mulher. Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem. Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem. Ô mulher, ô mulher, ô mulher. Me separei, porra. Vem xereca, que meu piro tá solteiro. Vem xereca, vem, vem, vem, vem. Vem xereca, que meu piro tá solteiro. Vem xereca, vem, vem, vem, vem. Oi, pode vir, então pode vir piranha. Pode vir sem medo. Oi, pode vir, então pode vir piranha. Pode vir sem medo, pode vir, então pode vir. Porque meu pau tá solteiro. Meu pau tá solteiro. Eita, eita, eita, porra! Essa é mais uma que vai estourar, hein? Esse é Petra e